É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. As marcantes, viu, gente? Quero ver vocês dançarem as marcantes. É muita coisa boa pra rolar. Bora beijar! Começando com a minha primeira! Comandando. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. Meu parceiro Spoca, um abraço a você. Bora, Spoca. Chegou na hora, né, Spoca? Do jeito que você gosta. Vamos aqui, um abraço. O homem da Barca Arena Peças. Vamos aqui, um abraço do Franjinha. Agora ele é. É de luxo. Aqui. Spoca, o grande parceiro da Barca Arena Autopeças. Meu direto de Barca Arena. Acute aqui em Beja, meu irmão. Carroça da Saudade. DJ Wellington. Um abraço aí, o homem das balas. Tá por aqui, um grande abraço a você. Lúcio CD está gravando tudo, moleque. Sandra, um abraço a você. Olha a nossa fanpage aí, galera. Invadindo pra ver a nossa festa. Dá o grito aí, Pantera, e mostra, Marcelo. Atenção, Bibi, 00 por aqui. Eu sei que ele nunca se acabou. E o que som é quem vai tocar? A canção que me faz sonhar. Eu te amo, volta, amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igor, eu vou te amar. O que som é quem. Júnior Barra, a autoridade da carroça. As marcantes rolando. E a gente vai detonando. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Na época, DJ Dinho, aí Turinho, no coração. É quem vai tremer terra, tupinando. O Skybirão também por aqui, um abraço a vocês. Estamos aqui curtindo nossa festa, que bacana. A galera vai dançando as marcantes e a gente vai detonando por aqui. Como é que é? Na batidão do meu amor. Splash Panda Pitona Caceteiro. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Minha vinheta já autorizada pela autoridade Júlio Barra. Aí, Bitinho. Bitinho da Nike, hoje passeando de carroça. Nosso amigo Chicola, um abraço a vocês da banda Amazonas. O grande Chicola, também sua esposa. A Alex e sua esposa também. Alô, Ico, toda a família Menino. Estão aqui juntinho. Um abraço. Vai decolar ao som que ele tocava. A gente se encarava para acabar. Nosso amigo Nildo, alô Mauro, um abraço a você. O Henrique também, suas mineiras damas. Tamo aqui, varriando. Alô Maria, bora Júnior. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua. Acabou aqui na saudade, a sequência da Caixa Preta do Aí do Franjinha. A curtir de marcante aí, só de boa. Na sua decisão. Bora, Spoca! Essa mixagem pra você fazer aquela nuvem de bonita. É. Vamos dançar, como é que é? Regis Gomes, o presidente da Câmara de Abaetetuba. Tá por aqui, juntinho com a primeira dama. Muito obrigado pela presença, valeu. Tá aqui curtindo a Luciosa, bacana. Olha o gritinho. Aí, Chicola, a banda de emoção, a banda Amazonas. Fala, Lucas Ferreira, como é que é aí, Tainara? Família Sol de Farra de Cujari. Um abraço a vocês. Tamo por aqui, de boa. Quero ver você tocar esse embarcarena, viu, Spoca? Se liga nesse som. Vai! Música. E a galera da Colada também por aqui, um abraço a vocês, estão aqui. Aqui, na Carroça da Saudade. Pra se falar de amor, tem que se amar. Isso pra ela, Elailson. Eu já vivi o amor, e posso falar. Belém Capanema. Tudo que eu quero é me refazer. Marcelo fotógrafo de Isaías. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor vou encontrar outro amor. Esse CD vai tocar a carretilha. Vamos em assalto. É, rapaz, a galera tá por aqui. O nosso amigo do meu também, um amigo do Espoquinha de Barcarena, o DJ Mauri, tá na área. Um abraço do Brasília, valeu. Os CDs gravando tudo e a gente ir atonando. Vem nesse papo sentimental, o som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu. Então Franzinha comandando. Lembrando dos momentos que não faltam mais. Só mosqueiro aí, Laílson. Chegando lá pro Chico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. Família Lobato, um abraço. Pela primeira vez aqui na carroça, o Renato Mix e o Robinson. Sua primeira dama, Tati também. Tati Pescada, rapaz. Minha sua esposa, tá por aqui também. Só nesta esse mar, vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. O Chico do Viagem marcante pra você lembrar. É férias, é final das férias. É beija, e você aqui. Pitona Caceteiro. Luxuosa Carroça da Saudade. Aquele beijo doce que você me deu. Um sentimento forte me nasceu. Pensei apenas ficar uma noite com você. Galera de Abaitetuba, um abraço no seu amigo preto. Alô, Pete, o Zeca também, o Mercedes. Tamo aqui, um abraço. É que comanda o som, a explosão do clã da cidade nova. É o prega. E a galera vai lembrando, só de boa, Luxuosa, detonando! Luxuosa, Carroça da Saudade. DJ Wellington, comanda e arrebenta. Comando, DJ Wellington Franginha. Dentro do coração, a paixão pegou de jeito no fundo e foi mais. Só na época aí, Júnior Barra. Marcelo, a Nenê também, aniversariando hoje. Muito obrigado, valeu. Tá aqui na Luxuosa, aqui em Beja. Só pra detonar. Os amigos Alzinho também, Rosi, Erika. O Gustavo também, rapaz. A melhor tá por aqui, fazendo a festa em Beja. De São Raimundo, também por aqui, um abraço a vocês. Estamos aqui curtindo as marcantes. Olha, mora! Meu parceiro lá do Barreiro tá por ali, só de boa. Tio Ney, um abraço a você. Olha o Fábio do Chapéu. Daqui a pouquinho ele vai bater aquelas fotos, né? Isabel do Franjinha. Sua esposa Tânia também. Um abraço. Raimundo também, Oliveira. Dobra aqui um abraço no Brasil. A paz pra todo mundo. Agora é de luxo. É de luxo. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Tirei, vai tocar no Bar do Louro, hein? Galera da Golada tá na área. Um abraço a vocês. Rapaz, a galera da Golada tá bebendo. Olha o coração se cola. Galera do Furo Grande, tá por aqui também, um grande abraço do Brasil. Tá todo mundo, agora é de luxo. É de luxo. Tá aqui. Aqui. Lúcio CDs. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, oh, oh, de te ter. Oh, oh, oh, oh, oh, de te ter. Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz. Foi embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. E onde eu vá me acompanhar. Dá-lhe um grito aí, Pantera! Sou tua amante fiel. Oh, oh, oh, oh, amante fiel. Oh, oh, oh, oh, amante fiel. Como é que é então? E bora, bora, bora, vai! Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. E a galera dançando as marcantes, te liga! Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor, não me trate assim. Pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. Roberto! Roberto Tese, né, rapaz? Sua esposa também? Lá do Telégrafo. Galera de Belém do Pará também por aqui. Belém do Pará. Essa paixão, pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Lourinho também, nosso amigo Lourinho, lá do Netson. Alessandro também, aqui na carroça. Se joga no verão, se joga na luxuosa. Vem com DJ Franjinha. Aqui é tudão. É tudão. DJ Wellington Franjinha. A hora de pegar patroa e mussalão. Vem dançar e dançar e dançar. Minha amiga, senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. Eternamente, Raildo. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber. Elailson, onde vou. A patroa hoje tá agitada. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Deixa a bichinha. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. uma palhoça do canto da serra será nosso abrigo. Essa música aqui é a cara do Spock. E vem correndo. Mostra pano na letra. Depois eu vou explicar por quê. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Spock se meteu com uma mulher, rapaz. E só tira uma casinha e um violão. E querendo dar tudo pra ela. Só que no final das contas, ele descobriu que ela é rica. Ela era rica. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo. O Gel também oferece. A Gel, né? Oferece para o seu marido, Roberto. Lá do Telégrafo, lá de Belém, galera. Tá por aqui. Vamos dançar, beija. Vamos ser gudinho. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Essa é a hora. Se não der pra descolar agora, mano. Meu Deus. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui. É só me pedir. O Pipira e o Douglas de Abaetetuba estão na área. Eles falaram: Franginha, estamos solteiros. Você cantou. É só pra não morrer, meu único amor. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Galera da Golada, é a galera da emoção. Passa todo mundo aí, vai saindo daqui, vai todo mundo lá pro Bar do Louro. Meu irmão, pelo amor de Deus, o bicho vai pegar. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia. E só lhe ver de dia pra você ser feliz. Você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser. E sei, você cantou. É só dizer pra não. Olha, ele tá afim de furar o teu olho, cara, te manca. Com amor. Só na maneira do Aranha. A galera vai curtindo da moral. Você vai curtindo só de boa. A saudade com a Luciosa. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. Nosso amigo Maurício. Com coração tão puro e carinhoso. Seu grande amor, Marli, a do Rio, a Baité. Foi mais pequena essa letra aí. Que cante em noites de luar canções para você. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Educado e generoso como eu e cheio de amor, meu amor. Sou bonito por dentro, educado e passivo, e só um pouco ciumento. Ah, meu amor, duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. Paulo André, também, Badiana. Marcelo Val. O Kibe Caipirão. Apaixonada. Um abraço, galera. Tá todo mundo também por aqui. Um abraço no Brasil. Como eu, com coração tão puro e carinhoso como eu, amor meu. Galera da produção, dá um chega. Que cante em noites de luar canções. Valeu, vigia. Olha o fogo. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar. Digal, alô Sanduba! Como eu sou, educado e generoso como eu, e cheio de amor, meu. O Peru também, sou primeira dama. Tá por aqui, um abraço do Franjinha. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Sequência pra lembrar. É o dia dela, ela é isso. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim. A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Zé também, o Roberto de Belém. Hoje chora. O Telegram, um abraço. Adriana também. Renato da Vila de Beja. Sem dizer também. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginei.

DJ Wellington comanda. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus ruídos são de solidão. Onde está você? Noites tão amigo Marcelo, mandando os parabéns pra sua esposa Lili. Parabéns pra você, tá comemorando aqui na Luxuosa, sempre aqui na Carroça da Saudade. Na Luxuosa, Luxuosa Carroça da Saudade, DJ Wellington. O Wellington Franjinha tocando a saudade com estilo e bem agradável. E aquela saudade que você espera pra dançar com a patroa. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar, não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. Aí o Wellington, deixa eu mandar um forte abraço aqui, meu grande parceiro, Santiago Peixoto. E também com o Cássio Piratinha. E a Lili. E a minha professora Francinete. Aí com a gente, estou na comitiva lá de Uaná. Um abraço. Alô, meu sargento! Passeando com a gente hoje aqui em Beja. Saudade. E os meus rumos são. Saudade. E agora? Todo amor eu tenho pegado pra te dar também. Nossa unidade móvel já funcionando. Nosso Tom Máximo já no meio da galera, registrando presença de muitas pessoas que vieram de Barcarena, Baitetuba. Já estão por aqui. Alô, Máximo! Legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal. Já não chegou. Já não chegou, mas já não chegou. Quero gritar. O sebo tá aí em cima. Olha quem tá aqui com a gente. É o nosso grande parceiro, Robson, lá de Barcarena. E ele já disse pra mim aqui no meu ouvido: Tom, tá tudo certo. Aí, Robson! Tá ruim aí, ouviu? Para te dar. E aí, pedido da Nike, um abraço pra você, garoto. Fala aqui mais. Ele está ao lado da autoridade, Júnior Barra. O amor que eu tanto esperei. Pra hora de dançar. Você pega a patroa, vai pro salão, virãozinho das férias, né, moleque? Traz toda a família, traz os filhos, vem curtindo a saudade na moral. Bate, sabe e toca. Franzina vai detonando por aqui. Como é que é? A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. E a saudade, hein? O trabalho não rende. E aí? Todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Ô, artista, cadê o artista? Aí, Virginia, meu amigo Ronaldinho, isso aqui também com a gente, ele e a patroa, um abraço. E aí, beijão! Cantemos uma canção, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. E a saudade? Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. E aí, Josias? Tudo certo aí? Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega um fim. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Isso foi acontecer. É esse o destino da gente. Eu só pensei. Meu amigo Júnior Barra. E aí, Júnior? E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Grande Júnior Barra é o nome da emoção. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Eu só pensei. Nosso amigo Ronaldo. E o Coroca, o rei aí das periquitas. Foi tudo que eu quis. Um abraço pra vocês, Mano Grande. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Tudo pra... direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.